Eric Rabelo. Obrigado, querido. Edu e Maraiá. Seja bem-vindo ao Clássico de Sofrência. Uma honra. Faz um tempão que ligo pra você. Insisto até cair a ligação. Visualiza e não quer atender. Eu sei que tá com o celular na mão. Me xinga, briga, mata sua raiva, mas não me deixa aqui sem ouvir nada. Vou enlouquecer. Aperta o verde aí, bebê. Só faz tu, tu, tu, tu, tu. Só faz tu, tu, tu, tu, tu. Maldito toque que maltrata, o toque de chamada ignorada. Pegue Rabelo, oh, coisa boa aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Isso é clássicos e sofrências, hein? Valeu, Edu! Edu e Maraia, vamos embora! Portal do Arrocha. Me xinga, briga, mata sua raiva, mas não me deixa aqui sem ouvir nada. Vou enlouquecer. Aperta o verde aí, bebê. Só faz tu. Tô te ligando e só faz tu, tu, tu, tu, tu. Só faz tu, tu, tu, tu, tu. Maldito toque que maltrata, o toque de chamada ignorada. Só faz tu, tu, tu, tu, tu. Tô te ligando e só faz tu, tu, tu, tu, tu. Só faz tu, tu, tu, tu, tu. Maldito toque que maltrata, o toque de chamada ignorada. Ô, oh, sofrênciazinha boa, pegue Rabelo. Que honra, Edu e Maraial. Prazer é todo nosso, meu irmãozinho. Tamo junto. Obrigado, Bé. Obrigado, gente.